não se contode. O que a gente pode, pode. O que a gente não pode, explodirá. A força é bruta e a fonte da força é neutra. E de repente a gente poderá. A gente queimará.